Professor, eu tenho aqui uma pergunta do ouvinte que eu vou ler. Acho melhor ler para o senhor. Pois não. É o seguinte, na decadência do Ocidente, Spengler diz que a pergunta de Pilatos a Cristo, que é a verdade, é uma pergunta que tem raça e mostrava a superioridade cultural de Pilatos sobre Cristo. O que diz o senhor a isso? Bem, realmente esta pergunta, que é a verdade que Pilatos dirigiu a Cristo e que está no Novo Testamento, foi motivo de muitos estudos e debates em torno dela. Spengler, no livro que o interrogante cita, ele diz realmente que essa era uma pergunta de raça, a qual revelava a superioridade da cultura romana sobre a cultura hebraica na época, e que a um mero crente como Cristo, a pergunta de um cético como Pilatos representava um passo à frente, representava um escalão mais alto. Não, isso é um ponto de vista do senhor Spengler, porque jamais se poderá conceber e nem se justificar suficientemente que o cepticismo ou o agnosticismo, que são posições da filosofia passageiras, transeuntes, e que surgem nos seus momentos crepusculares e que afloram nas mentes quando subitamente sofrem uma perturbação, um momento de deficiência, de desfalecimento, que essas representem um ponto alto no pensamento humano. Ao contrário, elas revelam, como dissemos, momentos de fraqueza, são aqueles instantes em que o homem, ante uma grande problemática, sente-se incapaz de dar soluções, de resolver os seus problemas, de buscar uma saída para os estados aporéticos em que ele se encontra. Mas essa situação agnóstica, ou essa situação séptica, não é de todos os filósofos em nenhum momento da história, apenas de alguns, daqueles que nem sempre foram os maiores. Porque realmente, entre os grandes criadores do pensamento humano, não há escepticismo, não há agnosticismo. Que Roma estivesse num grau de cultura superior ao grau de cultura hebreu de então, graças naturalmente à influência da Grécia, é de certo modo indiscutível. A Judéia era uma das províncias mais atrasadas do Império Romano. Mas que a pergunta de Pilatos representasse um momento alto em relação ao pensamento de Cristo, não. E a resposta de Cristo, que foi o silêncio, foi uma grande resposta. Era a única resposta que um homem realmente de raça e de inteligência poderia dar a um patrício romano petulante ao fazer uma pergunta daquela espécie. Porque quem pergunta o que é a verdade revela que nada sabe sobre ela. E se nada sabe sobre ela, é porque não estudou, é porque não meditou, é porque não procurou informar-se devidamente sobre essa matéria. Essa pergunta revela apenas uma incompreensão ou um desconhecimento do assunto de que trata. Antes de examinar a verdade, já que nós examinamos a incredulidade há pouco, devemos agora examinar, por alto que seja, embora a matéria de uma complexidade muito grande na filosofia, a evidência. Aí há evidência quando aquele, a mente de quem conhece adere plenamente ao objeto do seu conhecimento, sem padecer de dúvida quanto à realidade do que ele capta. Essa evidência manifesta-se de dois modos: uma evidência interior e uma evidência exterior. A interior é aquela que mana na interioridade do homem, que temos da nossa existência pela afirmação da nossa própria consciência. E uma evidência exterior é aquela que dirige-se ao mundo objetivo, é aquela que se realiza no mundo objetivo. Assim, por exemplo, a evidência intuitiva, captada pelos sentidos, da existência de alguma coisa que tocamos, que apalpamos, que vemos, etc. Mas esses dois tipos de evidência ainda, por sua vez, permite uma outra classificação. A evidência interior pode ser imediata, isto é, sem meios, como o exemplo dado da consciência de nós mesmos, cuja existência é uma evidência interior imediata para nós. E uma evidência interior imediata seria aquela que realizaríamos por qualquer meio, como, por exemplo, alcançarmos a conclusão num silogismo, pois, dadas duas premissas, numa das quais há um termo médio, graças a esse termo médio, nós chegamos a uma conclusão. Quer dizer, a evidência interior imediata é aquela que se faz por meio de um termo médio. Quanto à evidência exterior, também ela pode ser mediata ou imediata. A imediata é a que exemplificamos através do conhecimento puramente sensível. A mediata, que se processa através de meio, seria a evidência que nos dá a experiência científica, para exemplificar. De maneira que assim fica para nós claro o que é a evidência. A evidência é também um dos fundamentos da verdade. Mas o conceito de verdade implica, quando tomado na sua generalidade em sentido lato, alguma conformidade entre dois extremos. Quando nenhum desses dois termos extremos é o intelecto, nós temos então a verdade como ela é tomada comumente no sentido mais lato possível. Quando se diz, por exemplo, ouro verdadeiro, a pedra verdadeira. Mas quando um desses dois termos é o intelecto, então nós já temos a verdade tomada num sentido mais restrito. Quando dizemos, por exemplo, este objeto é uma mesa, é neste último sentido que os antigos filósofos definiam a verdade. Assim, por exemplo, na verdade lógica, há uma adequação, uma conformidade entre a coisa e a formalidade correspondente. A verdade metafísica já seria adequação entre a forma e a coisa. A verdade, por exemplo, material, é a da coisa considerada segundo todas as suas notas e propriedades, segundo também toda a sua compreensão e também segundo a sua realidade, fora de nós. O conjunto de todas essas verdades, dando-nos uma evidência plena, seria a verdade concreta. Ora, de que verdade quereria falar Pilatos A verdade de que ele iria falar Pilatos é a verdade que procuram, em geral, os agnósticos e os cépticos. Não é adequação entre dois termos. Seria a fusão de ambos num termo só. Seria aquela verdade que fosse total e exaustivamente a expressão da própria coisa. Ora, esta verdade não é de modo algum captável nem possível a um ser limitado e deficiente como o ser humano. Este não pode ter, em sua plenitude, uma verdade de fusão, mas apenas uma adequação intencional entre o seu intelecto e a coisa. Nunca de uma fusão absoluta com a própria coisa, porque ele é um ser que tem limites marcados pela sua finitude. Creio ter dado uma ideia geral que responde à pergunta que me foi feita. O senhor, a pessoa deve, creio que deve estar satisfeita. Não, não, professor, parece que ele não está satisfeito. Eu creio que ainda há outra pergunta a fazer. Quer? Não, um momento. Ele está dizendo o seguinte: por que então que as religiões prometem essa fusão? É interessante, a pergunta assim se completa mesmo. Realmente as religiões prometem uma fusão humana, que é o chamado estado de beatitude, que nós encontramos na beatitude dos cristãos e também na yoga dos hindus, que seria um estado de plenitude cognoscitiva, em que haveria a fusão do ser humano com a suprema verdade, que é o Deus das religiões. Mas, como nós observamos, esse estado de beatitude é dado para fora desta vida, não é dado nesta vida. As religiões superiores não admitem que um homem, no seu estado em que está, pró-estato, isto como dizem os escolásticos, que ele seja capaz de atingir esta fusão de plenitude com a divindade, o estado de beatitude. Ele pode passar por alguns momentos de aproximação desses estados beatíficos, mas não a plenitude da beatitude prometida pelas religiões. O que vem revelar que, quando se fala na verdade, as religiões, ao referirem-se à verdade que cabe ao homem, referem-se a essas das quais eu tratei. A outra verdade é uma verdade prometida ao homem depois de liberto da sua situação e, por merecimento, por conquista humana, num grau de superação fora desta vida. Absolutamente eles não prometem esta verdade a esta vida. Agora, daí chegar-se à conclusão de que, porque nós não alcançamos a essa verdade beatífica, a essa plena e total fusão com o objeto a ser conhecido,